Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. O Geraldo está tendo aí umas dificuldadezinhas aí para entrar no ar. Então, nós vamos começar por aqui, 9 horas e 31 minutos. É com muita alegria que nós iniciamos a conversa de hoje, esse nosso encontro, né, que viaja pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 23 anos no ar, de trabalho contínuo, ininterrupto, das ondas do rádio, agora hoje transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. O programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil e em muitos lugares do mundo. Sempre temos brasileiros nos visitando enquanto estão viajando pelo mundo. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Hoje é domingo, 19 de junho de 2022, uma manhã agradável, uma manhã de 20 graus aqui em Piracicaba. Não estou na janela aqui para olhar o Parque dos IPs, só o nosso querido Geraldo que fica. Mas estamos nesta linda manhã, com todos nós aqui a postos, né, para começar mais esse estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que tenho o prazer de cumprimentar meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Realmente é com muito prazer, né, que nós participamos mais uma vez desse programa que eu digo que nos alimenta, né? Há muitos anos nós estamos fazendo esse programa junto e para nós, eu não sei o que seria do nosso domingo sem esse programa, né? Porque inicialmente nós dedicávamos a esse programa o nosso domingo. Agora, esse programa é o nosso domingo. O resto do domingo a gente faz outras coisas, né? E esperamos que o Geraldo consiga resolver o probleminha que ele tem lá e que a gente possa, daqui a pouco, estar nesse trio fazendo esse programa. Um bom dia a todos nós e que nós possamos estar em sintonia com o alto para fazermos o melhor no dia de hoje. Ô, Luiz, obrigado. E, ó, o Geraldo já chegou aqui. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. Bom dia. Foi um pequeno probleminha no indivíduo que estava diante do computador aqui. Esqueci de colocar na tomada, mas está resolvido. Ah. Agora o senhor assuma a batuta aí, eu fiz só a abertura, agora é com o senhor. Você já fez a abertura, então, né, Alan? Já, meu querido. Então, tá bom. Então, bom dia ao Alan, bom dia ao Luiz. Desculpe a saída inusitada aí, mas eu estava me preparando, acabei esquecendo de ligar na tomada, mas estamos aqui para voltar e conversar. Você estava ouvindo a conversa do Luiz, que nós, hoje, o nosso domingo é muito feliz quando a gente faz o programa. Eu tenho certeza que para mim, Luiz, o Alan, isso faz muito bem. E é muito bom trocar essas informações com vocês, né? Então, aqui estamos voltando para fazer esse domingo muito feliz para todos nós. Muito bem, meus amigos, esse programa de hoje tem o título de Manifestações Físicas e Mediunidade. É um assunto também muito interessante que nós vamos ouvir o Luiz e o Alan sobre esses temas. Eu fiz uma pequena introdução e escrevi assim: a mediunidade é cativante pelas experiências que proporciona ao médium. No exercício da mediunidade, o bom médium pouco se vale dos sentidos físicos para acessar a espiritualidade. Suas ferramentas de trabalho são os seus pensamentos, seus sentimentos, sua condição moral elevada e a sua vocação para a prática do bem. O médium habilitado para tão grandiosa missão deve ser simples, sincero, honesto, humilde e sensível às boas influências. Assim começa uma tarefa digna de um médium dócil aos bondosos guias da espiritualidade. Muito bem, meus amigos, essa é a nossa introdução e agora partimos para a leitura do primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o livro Fonte Viva, e selecionamos o capítulo hoje, que é o capítulo Na Esfera Íntima. Porque quando nós abordamos sobre a mediunidade, um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante, é a esfera íntima de cada um de nós e também do médium. Eu achei que esse capítulo se casava exatamente com os nossos estudos de hoje. É o capítulo 130, Na Esfera Íntima, e Emmanuel seleciona uma frase que está na Epístola de Pedro. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E Emmanuel assim escreveu: a vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhe compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Luiz, é um texto que eu achei muito interessante para todos nós que procuramos no dia a dia fazer a reforma íntima. Diga, Luiz. Geraldo, tem uma passagem que os fariseus acusavam Jesus porque ele dizia ser filho de Deus. E aí Jesus nos diz, né, repete, que os profetas chamaram os homens de deuses e coloca que por que que os homens podem ser chamados de deuses? E ele não pode falar que é filho de Deus. Nesse inteirinho, ele acrescenta: e eu, a quem Deus me santificou. O que que significa isso que Jesus disse, a quem Deus me santificou? Jesus foi tornado um santo ao longo do aperfeiçoamento que ele fez através do seu processo evolutivo. E cada um de nós se santifica à medida que vai avançando nesse processo evolutivo. Nós já comentamos outro dia que a inspiração nos vem de fora. A intuição nos parte de dentro. Então, de acordo com o arquivo que nós acumulamos de experiência, de evolução, de sabedoria, ao longo das encarnações, é que nós vamos ampliando o nosso potencial intuitivo. Não foi à toa que Kardec classificou como o maior grau da mediunidade a intuição. Então, cada um de nós traz a bagagem de intuição que acumulou ao longo das experiências. E a intuição do Cristo já tinha se tornado um santo, porque ele tinha aprendido tudo ao longo da sua evolução. Nós não podemos aquilatar o que cada um de nós possui a nível de experiência e de evolução. Mas nós podemos explorar ao máximo aquilo que nós possuímos em termos de patrimônio intuitivo. E é isso que a lição nos dá, que nós possamos nos tornarmos aptos a colocar essa intuição em prática, a colocar essa intuição em funcionamento, para que a gente possa fazer o melhor. E a ferramenta para isso é nós estabelecermos com o alto a sintonia. Então, quanto mais nós nos sintonizamos com o alto, mais essa intuição vai se aflorando e mais nós podemos contribuir com a evolução da humanidade. E mais podemos contribuir com aquilo que eu e o Alan estávamos discutindo em off, né? Que são como é o título mesmo, Alan? O mal-estar na espiritualidade. Isso, mal-estar. Então, esse mal-estar na humanidade, ele depende muito de nós, quando nós aprimoramos a capacidade de vivenciar o nosso máximo na encarnação que nós estamos vivendo. É isso aí, Geraldo. Interessante, Luiz. A sua palavra foi muito precisa. E tudo foi muito bacana, mas você falou uma coisa muito interessante, que é o patrimônio intuitivo. Isso é muito interessante. Alan? Esse patrimônio intuitivo que o Luiz colocou é aquisição, né? É aquisição não de uma encarnação, mas uma aquisição de uma jornada contínua em busca esforçada de estar melhor a cada dia, né? E eu gosto muito de explorar a ideia que no texto traz textualmente, né? Tá escrito a palavra do talento, né? Cada criatura recebeu um determinado talento da providência divina. Agora, talento não quer dizer que isso é por bem. Eu posso ter um super talento e ele ficar adormecido minha encarnação inteira. O talento é que nem uma sementinha que a gente recebe. A gente precisa cultivá-la, a gente precisa preparar o solo, a gente precisa plantá-la, precisa adubar, cuidar das ervas daninhas, fazer crescer, espantar os mosquitos, espantar tudo que vem para tentar acabar com a formação desse talento. Esse talento chega e ainda eu tenho que cuidar para que o orgulho e a vaidade íntima não corrompam o meu talento e eu possa fazer uso do meu talento em prol da humanidade. Então, colocar esse talento, né, alinhado com o trabalho divino de levar amor aos corações, quando nós utilizamos das nossas habilidades desenvolvidas para fazer o bem, aí não tem o que segure. Aí a intuição vai junta, aí a inspiração funciona de forma sem limites. Aí é onde a gente vai nadando de braçada, né? A gente realmente consegue fazer do talento o trabalho mais o trabalho primeiro, o trabalho necessário, porque para todos nós, assim, a gente não pode querer ter todos os talentos, não é dado a ninguém ter todos os talentos. A gente tem que perceber o qual é o talento, né? Por exemplo, minha filha, quando estava... Agora ela já está no vestibular, já está na faculdade. Mas quando ela estava assim, pré-vestibular, eu falava para ela, faça alguma coisa onde as suas habilidades possam ser desenvolvidas na direção do seu talento para você trabalhar pela humanidade. Faça uso do talento que você vai desenvolver para transformar a humanidade, nem que seja para transformar você, porque você se torna uma figura melhor para a sociedade. E se você, com o seu talento, puder trabalhar na transformação de mais pessoas na direção do amor, na direção da transformação, aí você estará cumprindo o seu papel na encarnação. Então, quando Emmanuel nos traz esse texto, eu me recordo da valorização dos talentos íntimos que cada um de nós possui e não podemos deixar adormecidos, senão nós vamos voltar lá no plano espiritual e vai falar assim, pô, mas eu te dei um talento só e você está me devolvendo ele de volta sem ter feito nada? Sim. Então você não merece nem o talento que eu te dei. Né? É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Alan. Eu ia também falar exatamente isso do talento, né? Muito interessante. E no final do livro, aqui no final desse capítulo, o Emmanuel fala uma frase que, antes de eu falar a frase, eu acho que todos os seres humanos, nós, vocês que estão assistindo, nós também, perguntar a si mesmo, o que, que eu vim fazer nesse mundo? O que, que eu vim fazer nessa encarnação? E o Emmanuel responde, todo dia é ocasião de semear e colher. Por quê? O que você planta, você colhe. Se você trabalha, você consegue. Então, a palavra do Luiz, do Alan, e esse fechamento, todo dia é ocasião de semear e colher, talvez consiga ser a essência daquilo que nós estamos procurando. Muito bem, meus amigos. Ô, Geraldo, o Wilde Esteves aqui, ele está falando que está com uma dificuldade de sintonizar a União Rádio Web. Está fora do ar. Deixa eu explicar para você. Houve um acidente com o nosso estúdio lá, rapaz. A caixa d'água que fica em cima do é um mall, que o nosso estúdio está dentro de um mall que tem várias lojas, né? E a caixa d'água central, ela vazou, rapaz. E ao vazar, inundou o nosso estúdio. Em todos os computadores, os aplicativos, tudo foi afogado, né? Então, nós estamos trabalhando para resolver isso. Vocês desculpem a gente. É uma falha que foge do nosso controle, viu? Mas obrigado pela preocupação. Que bom que você acessa. Assim que tudo retornar à normalidade, a gente vai comunicar a todo mundo, tá bom? A Lavínia fala aqui que é através do autoconhecimento que reconhecemos nosso talento ou talentos. É uma pergunta. Talento é missão? Não, talento não é missão. Talento é habilidade desenvolvida. Missão é o que você faz com ele. Né? Muito bom. Bom dia, como é bom a palavra que estimula o estudo e a forma simples que consegue nos dar instruções. Bom dia a todos que já nos mandaram bom dia. Estamos com mais de 40 pessoas aí junto com a gente. É uma alegria, como o Luiz bem falou no começo. A gente, o nosso domingo é isso aqui. O resto é complemento. Realmente a gente consegue estabelecer em todos nós três aqui, o Wilson também, um vínculo muito fraterno. E todos nós trabalhamos aqui muito alegre por poder dividir com vocês esses ensinamentos da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, 9 horas e 51 minutos. Não sei se alguém já viu, mas deveria comprar o Espírito do Cristianismo, do Caio Bachucci. Antes era Parábolas, agora é esse livro. E realmente ele tem explicações e informando detalhes do Evangelho que passa despercebido por todos nós. Vale a pena comprar esse livro. Nós estamos no capítulo 6, e o título é A Pesca Maravilhosa. Eu leio o texto evangélico, que está em Lucas, Luiz e Alon fazem os comentários. A Pesca Maravilhosa. Eu passo a leitura. Abre aspas. Apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, achava-se Jesus na praia do lago Genezaré e viu duas barcas junto à terra, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em uma das barcas, que era de Simão, pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra e, sentando-se na barca, dali ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lança tuas redes para a pesca. Disse Simão: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, sob a tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes rompiam-se. Acenaram aos seus companheiros que estavam na outra barca para virem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambas as barcas a ponto de começarem elas a afundar. Mas vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, a admiração apoderou-se de Pedro e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de hora em diante serás pescador de homens. E levadas as barcas para a terra, deixando tudo, seguiram. A pesca maravilhosa, Luiz, o que você tem para falar sobre esse texto tão interessante? O Caibar, ele comenta, só a título de informação, na Estante Virtual, que é uma reunião de todos os sebos que tem no Brasil, digitais, né? Ela tem esse livro para vender por R$ 6. Colocando mais o frete, sai menos de R$ 20, chegando na sua casa o livro direitinho. Então, você bota lá no Google Estante Virtual e entra lá e pode comprar esse livro com frete e tudo por menos de R$ 20. Posto isso, o Caibar comenta, né, de uma forma, de novo, extraordinária, essa passagem. Você imagina, nós somos sensíveis a fatos, né? E Jesus mostra aqueles futuros discípulos, né? Um fato. Ele, sem que os discípulos possam entender como, ele provocou uma pesca considerada milagrosa através dos poderes que ele adquiriu pelo fato de ser um santo, né? Ter se tornado um santo provocado por Deus, através da evolução. Então, Caibar não aborda o método como Jesus usou para fazer com que aqueles peixes se concentrassem num determinado momento, mas o que Pedro assistiu foi que ele ficou a noite toda pescando, jogando a rede, recolhendo a rede, e não pegou praticamente nada. E naquele instante, vem aquele cara ali e diz assim: joga a rede ali. E ele joga, e encheram duas barcas de rede. Ora, no raciocínio de qualquer ser humano, se essa pessoa fez com que eu pescasse todo esse peixe em questão de minutos, quando eu passei a noite inteira e não pesquei nada, imagina o que é a fé que ele coloca em mim para me tornar pescadores de homens. Você veja a compreensão dessa passagem num curto espaço de tempo, provocada por um exemplo. Jesus mostrou a ele, olha, os peixes eu faço assim. Imagino que você não pode fazer com os homens, ajudando na minha tarefa de divulgação do evangelho e procurando a evolução da humanidade. Então, sem sombra de dúvida, eram espíritos já programados para essa missão que nós assistimos, que foi a divulgação da boa nova do Cristo. E nós fazemos parte desse plano. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora a quem Jesus mostrou: eu vos enviarei o Consolador, que exemplificará, que esclarecerá tudo o que eu tenho dito. Esse Consolador agora está fazendo, através desse programa da internet, esclarecendo tudo aquilo que Jesus falou. Jesus falou uma coisa há 2000 anos atrás, quando a humanidade não tinha condições intelectuais de apreender o que ele queria dizer na sua amplitude. E nós somos uma geração privilegiada que estamos tendo a oportunidade de propagar essa boa nova ampliada, como Emmanuel faz nessa lição. Um versículo de uma linha, ele comenta duas páginas, para que as pessoas possam absorver tudo aquilo que aconteceu naquela época e que a gente possa abordar e ampliar, pegando todo o significado. Nós somos pescadores de homens. A nossa divulgação, imagina a bênção desse programa. 23 anos elucidando, ampliando o evangelho de Jesus e dizendo àqueles que nos ouvem: não importa o cabedal de intuição que você possua, mas você tem condições de ampliar essa intuição e semear junto a todo aquele que segue junto a nós esse evangelho do Cristo, a compreensão de o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e até onde nós podemos chegar. Como o Cristo, Deus também pode nos santificar. Vamos aproveitar essa oportunidade. É isso aí, Geraldo. Interessante que o seu destaque, Luiz, foi assim, entre os muitos destaques, Jesus certamente estava despertando aqueles espíritos que não teriam condições de entender palavras rebuscadas. Então, ele deu um toque, um despertar, e a partir dali as coisas foram acontecendo. Alan. Ô Geraldo, a sua intuição, como está bem aflorada, né, você conseguiu juntar os dois textos de forma muito bacana. Porque nós estávamos falando justamente do despertar dos talentos no texto anterior, certo? Sim. E aqui o que Jesus está mostrando? Vocês têm talentos. Olha quanto vocês podem pescar. Olha como vocês são bons pescadores, né? Vocês pescam tanto que não dão conta nem de tirar da água. Olha que quantidade de peixe. E se vocês estiverem comigo, vocês vão pescar pessoas. Pescar no sentido da rede, de criar uma rede de pessoas. Uma rede de pessoas para criar o evangelho no mundo todo. Vocês vão jogar a rede, e a rede, ao invés de laçar as pessoas, vão criar cada vez mais gomos da rede, envolvendo e costurando estas pessoas numa grande rede, uma rede que um dia, eu tenho certeza disso, vai ser mundial. Quando as pessoas se preocuparem mais com o amor do que com a matéria, nós vamos estar criando no mundo o planeta de regeneração e vamos estar conseguindo fazer, cumprir a missão de pescadores, que também, de alguma forma, somos, né? No comentário, eu estou baseando essa minha fala no comentário de Caibar. No comentário de Caibar, né? Porque, veja bem, o Geraldo, por uma questão de tempo, né, ele lê a passagem evangélica daquele tema e nós comentamos. E por isso que a gente sempre fala para vocês terem um livro, porque aí vocês vão ler o comentário inteiro de Caibar. Então, pegando um extratozinho aqui do comentário dele, ele fala assim, ó, os fatos, né, são os produtores das maravilhas e constituem os aguilhões que nos forçam ao progresso. Quer dizer, as coisas que acontecem com a gente é o que nos cutuca para progredir. A espiritualidade, né, é ir nessa direção. Foi com esse fim que o Senhor manobrou os fatos para que eles pudessem despertar almas adormecidas por sugestão de religiões decrépitas. Olha aqui a fala dele. Às vezes acontecem fatos maravilhosos, mas não é para você permanecer buscando os fatos maravilhosos. É para você apenas despertar. Acorda, cidadão, seu talento está aí. Você viu o que dá para fazer com ele? Vai, faz mais, né? E ele fala ainda, queria o mestre fazer ver àqueles a quem outorgaria a missão do apostolado que, se permanecessem com ele e com os seus ensinos, teriam a sua assistência e lhes seriam mostrados os bandos e cardumes de homens que se converteriam à nova fé. Pois ele, que estava resolvido a transformar os pescadores de peixes em pescadores de homens, queria fazer dos pescadores de corpos pescadores de almas. Olha que coisa poética, rapaz. Olha o Caibar. E é engraçado, eu com o Luiz estava falando disso, né, Luiz? Corpos e almas, né? Tá tudo linkado. Tá tudo linkado. Se as pessoas se preocupam só com os corpos físicos e esquecem que nós somos uma alma anterior ao corpo físico, o que há de ser da vida? É uma vida muito transitória. É muito difícil de eu explicar todas as dores do corpo físico e querer uma cura para elas se a origem de todas elas está na alma, né? Então, nós temos que ser pescadores de almas. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Alan, a sua fala. E enquanto você falava, eu estava rindo por dentro aqui, rindo de felicidade mesmo. André Luiz, em um dos seus livros, eu não lembro exatamente qual, é um dos seus primeiros, não sei se Os Mensageiros, ele afirma que nós, todos nós que somos encarnados, nós somos muito mais ajudados do que nós imaginamos. No nosso dia a dia, dá a sensação que estamos sozinhos. Ao escrever um texto, sou eu e eu, se o texto ficou bonito é porque eu sou bom mesmo, né? Não, tem nada disso, né? Eu acho que de bom a gente tem muito pouca coisa, mas com certeza muitos dos fatos que nos acontecem e que nós participamos ali tem a ajuda de muitos espíritos. Essa bondade divina de nos ajudar, curiosamente, o Alan e o Luiz conversavam sobre um assunto, eu escolhi um tema, então parece que é um conjunto de ajuda que nós recebemos, que vai muito além dos nossos méritos. Os nossos méritos são muito pequenos. Diga, Luiz. O Kardec diz assim, uma multidão vos dirige. Ah, é? Uma multidão nos dirige, né? Então, realmente, o Alan também destacou assim, desperta o seu talento, né? Qual é o seu talento? Eu gosto de tocar piano. Toca piano. Eu gosto de cantar, eu gosto de escrever, eu gosto de dar palestra. Cada um tem o seu talento. E imagina todo esse grupo em harmonia. A Terra se transforma realmente, né? Então, muito bom. Parabéns aos comentários. E agora, a gente entra, antes de entrar no terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas, que são muito interessantes, em que, sobre as manifestações físicas e a mediunidade, a gente sempre lembra da Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste. Vá lá você que está nos ouvindo, compre um livro, encomende outro. Fica situado na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. E em Piracicaba, a Banca do Livro Espírita, também com os mesmos objetivos, situados na rua Voluntários de Piracicaba, 583, no centro da cidade. Então fica aí esses dois endereços para que possamos comprar, divulgar e ajudar esse movimento espírita de iluminação através da leitura. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 7 minutos, num tempo muito bom, estamos começando o terceiro bloco do programa Visão Espírita, bloco de perguntas e respostas, com o intuito de trazer o melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. Estamos estudando o livro A Gênese, Os Milagres e as Previsões Segundo o Espiritismo, de 1868, capítulo 14, que trata sobre os fluidos. E hoje, especificamente, manifestações físicas e mediunidade. Muito bem. Então, vamos começar essas perguntas. Agora, a primeira pergunta, sempre dirigida ao Luiz. Eu anotei assim, Luiz, muito interessante considerarmos o significado das palavras. Dizem os dicionários que a palavra fenômeno é qualquer fato ou evento que se observa na natureza e que pode ser descrito e explicado cientificamente. E Allan Kardec escreve no item 40, os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita mediúnica, dão a chave de alguns fenômenos análogos. O Kardec fala de chave. Que chaves são essas que o Allan Kardec menciona, Luiz? São aquelas informações que o Espiritismo revelou ao mundo. Todos esses fenômenos ocorrem fora da matéria que nós conhecemos. Nós já repetimos aqui, a matéria que nós conhecemos, ela representa 5% na massa do universo. Os outros 95% a ciência divide em energia escura e massa escura. Que a ciência não sabe o que é, mas ela sabe que não é matéria, do jeito que nós conhecemos. E é interessante que ela chama um de matéria escura e o outro energia escura. Então é alguma coisa diferente, que a ciência não definiu que diferença é essa, mas ela está buscando. Então, aquela definição que você deu, a ciência, quando os fenômenos podem ser definidos pela ciência, eles chamam fenômenos naturais. O raio, o trovão, tudo isso a ciência já define. Mas, por exemplo, a levitação, a ciência ainda não define. Mas o Kardec, ele trouxe a ciência espírita. Essa ciência define, só que essa ciência ainda não é aceita pela academia. Com uma diferença, a ciência acadêmica, ela abarca 5% da matéria do universo. A ciência espírita abarca 95%. Então, realmente, não nos preocupa o reconhecimento da ciência acadêmica, mas nos faz com que a gente incite as pessoas a conhecerem a ciência espírita, porque, inclusive, ela explica uma abrangência maior dos fenômenos que ocorrem no universo. Tudo aquilo que a ciência espírita trouxe à tona, ela explica de uma forma natural. Agora, nós precisamos estudar para entender. Então, a doutrina espírita, ela nos fala do fluido cósmico universal. A ciência hoje busca aquilo que ela chama a partícula de Deus, que ela quer pegar, quer conhecer, quer tangenciar, né? A menor partícula que existe no universo. Ela está pesquisando, ela está chegando. Com um detalhe, cada vez que ela parte alguma coisa que ela acha que era a última coisa, ela descobre 10 outras. Então, realmente, a ciência ainda vai ter muito trabalho antes de chegar nesse fluido cósmico universal. E a doutrina espírita nos explica que esse fluido cósmico universal é o elemento de todos os elementos que abrangem aquilo que é abstrato para nós. E existem tantos elementos quanto os elementos que nós conhecemos da química, que são 100 e poucos elementos. Agora, você imagina o quantos haverão com esse fluido. A ciência, ela abrange um número aí de 100 e poucas coisas, e é tudo feito através da manipulação dos elementos materiais. E os espíritos nos falam que eles manipulam através do pensamento. E é isso que nós acabamos de ver. Jesus, através da manipulação desses materiais e daqueles que o seguiam no plano espiritual, ele coagiu um cardume de peixes para se concentrar numa área para que aqueles espíritos pudessem encher 2 canoas de peixe. Isso é ciência que nós ainda desconhecemos. E o que nós buscamos é exatamente isso: conhecer cada vez mais aquilo que nos for permitido por enquanto conhecer e provocarmos a nossa evolução, de sorte que a gente possa abarcar mais dessa ciência e nos tornarmos mais aptos a participarmos dessa criação que Deus nos inseriu. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Pelas suas palavras, a gente entende assim: à medida que o indivíduo começa a estudar a doutrina espírita, ele começa a entender que a atenção dele estava voltada só para um foco, que são as explicações científicas. Quando você começa a estudar o espiritismo, começa a fazer um sentido, que existem outras causas, outras explicações, um outro mundo, um outro caminho de enxergar o mesmo fenômeno. Então, a vida começa a ter mais sentido quando você consegue abarcar esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Muito bom, Luiz. Muito interessante, viu? E agora, a pergunta que eu faço ao Alan. Alan, as leis que regem os fenômenos espíritas são integralmente conhecidas pelos espíritas? O que falta para ampliarmos essa compreensão dos fenômenos espíritas? Ah, meu amigo, não conhecemos nem o começo de nada, viu? Nós estamos ainda assim engatinhando no conhecimento dos fenômenos. Nós conhecemos bastante coisa, mas falta um estudo mais sério. Kardec ensinou o caminho, mas nós não conseguimos continuar. Então, Kardec, ele fazia o quê? Ele fazia um trabalho de pesquisa muito sério. Ele fazia, acho que a grande habilidade de Kardec é a elaboração das perguntas, né? Ele sabia perguntar, então ele perguntava para a espiritualidade, e ao perguntar, ele recebia centenas, milhares de respostas de espíritos espalhados por várias regiões, principalmente da Europa, que não tinham contato uns com os outros. Então, no começo dessa própria Gênese que a gente está estudando, ele fala que as respostas dos espíritos são de uma generalidade concordante, ou seja, ele perguntava, coletava as respostas, lia, selecionava. Quando as respostas eram concordantes entre si, ele publicava como opinião dos espíritos. Depois da morte de Kardec, da morte do corpo físico de Kardec, nós, praticamente, no movimento espírita, não fizemos mais esse trabalho. Né? Não houve a continuidade desse trabalho de Kardec, de perguntas e respostas aos espíritos. Pior, muitos de nós que poderíamos ter lido tudo o que ele perguntou, não lemos. Por quê? Porque se a gente quer continuar o trabalho dele com os espíritos, a gente deveria, pelo menos, saber o que ele fez. Como continuar se eu não sei onde parou, né? Então, a gente deveria ler, conhecer a obra de Kardec. Quando a gente lê a Revista Espírita, por exemplo, a Revista Espírita é um making-off das obras de Kardec. Porque lá, mensalmente, ele publicava um jornal que ele chamava de Revista Espírita. E nesse jornal, ele fazia ali perguntas, ele distribuía comentários, ele fazia críticas construtivas a publicações da época, ele citava opositores ao espiritismo, ele fazia um trabalho de pesquisador. Me dá um nome de quem continuou esse trabalho. Não tem. Então, nós, lógico, vemos alguns movimentos assim, soltos, né, desse trabalho. Por exemplo, o Luiz ele fez um trabalho, e faz, né, que é o Vade-mecum Espírita, que é o quê? É um trabalho que prepara para a pesquisa, né? Porque você não vai ter que ler tudo para caçar onde está citado aquele assunto. Você pega aquele assunto, vai direto naquelas fontes, faz um estudo profundo e você consegue montar palestras, montar artigos, montar grupos de estudo baseado naquela busca que já está feita, aquela seleção de milhares de livros que já está ali feita. Agora, o que falta para nós espíritas nos envolvermos mais com fenômenos e conhecermos mais a mediunidade? Falta estudo. Não falta tanta prática, não. Falta estudo. E estudo é necessário que a gente se dedique a ele. São horas e horas. Eu estava falando para o Luiz no começo aí. Eu estou fazendo um estudo agora que eu já estou nele há 2 meses... ou quase 3, de leitura. Todo o meu tempo livre é leitura, leitura, leitura, leitura, leitura. E eu estou numa ansiedade, assim, porque você vai lendo, vai surgindo outros livros e tal, e você quer... Eu queria parar de trabalhar para ficar lendo. Não que eu não goste de trabalhar muito, pelo contrário, gosto muito, mas é que é tão empolgante o estudo, você vai descobrindo tantas possibilidades, né? E a gente realmente se empolga. Então, eu gostaria de, com essa minha fala, despertar em quem está nos ouvindo a vontade do estudo, a vontade da busca do conhecimento, porque só através disso que nós vamos conseguir evoluir nos conhecimentos, não só espíritas desses fenômenos, das leis que regem, e vamos aumentar nossa compreensão. Fala, Luiz. Eu facilitei esse trabalho, tá, Alan? Eu agora reuni esses textos numa apostila. Ixi, tá mais fácil agora. Então são 20 apostilas que os grupos podem imprimir e estudar. Ectoplasma, perispírito, o que você puder imaginar. Lá tá as 20 apostilas à disposição para estudo. Olha, então tá fácil, hein, gente? É só correr atrás disso aí. Talvez uma das partes mais difíceis do pesquisador é achar a fonte de onde está o material que você quer estudar. Sim. Então, quando você já tem a fonte, você já tem onde está, acredito que o que falta é preguiça. Você foi muito feliz na colocação que você fez de maneira jocosa, mas muito instrutiva. Como é que você vai continuar se você não sabe aonde parou? Perfeito. Para que a gente possa fazer algum trabalho de pesquisa, precisamos entender até onde o pensamento de Kardec chegou e não pôde ir adiante porque ele desencarnou. Se ele ficasse vivo 150 anos, a gente teria uns 5 livros, uns 10 livros dos Espíritos aqui, né? Ele ia descobrindo cada vez mais coisa. Mas e para quem ia ter tudo isso se não lê nem o que já tem, né? Então, mas eu digo assim, aí eu quero trabalhar, eu quero fazer uma pesquisa. Então você precisa saber onde é que parou a situação. Kardec fez tudo Alan, isso e de repente ele desencarnou. Pô. Alan, anota para você publicar aí o endereço das apostilas. É vibemecospirita.com.br/categoria/apostilas. Muito bom. Vou colocar. Tá mastigada a coisa. É só clicar. Muito bem. Dando sequência nos textos de Allan Kardec, eu falo assim e me dirijo ao Luiz agora. O perispírito, Luiz, desempenha um papel grandioso nos fenômenos espíritas. Escreveu Kardec no item 41. É com o auxílio de seu perispírito que o espírito atua sobre um corpo vivo. Entre parênteses, age sobre a matéria inerte, produz ruídos, movimentos das mesas. Muito bem. Aí eu pergunto ao Luiz... O espírito desencarnado se habilita com o passar do tempo na execução desses fenômenos, aprendendo a manipular o fluido perispiritual? Como que isso ocorre, Luiz? Geraldo, aquilo que a ciência aponta como 27% da matéria do universo, da massa do universo, o perispírito está aí. Que ele é material, mas é quintessenciado. A própria ciência já está usando esse termo, quintessenciado. Imagina, vê onde ela vai chegar. Então, 27% da matéria, da massa do universo, o perispírito está incluso aí dentro. Esse perispírito, ele é usado pelos espíritos e é controlado pelo pensamento. Eu vivenciei uma experiência pessoal, então eu sei, eu conheço isso da carne. Né? Eu tive um desdobramento espiritual, onde esse meu perispírito ele ocupou um quarto inteiro e ele pressionou toda aquela energia que havia naquele quarto, aquela energia deletéria, e empurrou para cima. Então, esse perispírito, que é uma matéria intangível, os espíritos manipulam para obter aquilo que eles querem. Nesse exemplo que eu citei, eles manipularam todo aquele fluido deletério que envolvia aquela pessoa, aquele quarto, e fizeram uma limpeza. Quando eu terminei de dar o passe, essa mulher estava de pé. Ela estava completamente libertada daqueles fluidos que a envolviam. É o elemento que os espíritos manipulam para conseguir aqueles efeitos que eles desejam. E é todo manipulado pelo pensamento. Então, você veja bem direitinho nesse exemplo. Os espíritos sabiam manipular aquele pensamento. Eu não sabia. Eles utilizaram esse meu perispírito que contém um fluido diferente do que eles possuem, que era o fluido vital. Tá? Então, quanto mais nós nos aprimorarmos nisso, nós vamos nos qualificando para sermos uns manipuladores desses elementos num futuro bem próximo. Pelo que você fala, é assim, né, Luiz? O espírito está encarnado aqui, ele desencarna, morreu. Ele não tem a experiência de manipular esses fluidos. Ao passar do tempo, ele observando, ele participando, ele vai se habilitando e ele vai sabendo como manipular esses fluidos de modo que ele possa interferir entre os encarnados aqui, não é isso? Geraldo, acrescento uma coisa. Ele talvez possa até ter esse conhecimento, mas encarnado ele não se lembra. Se ele começa a adentrar nesse campo, isso pode vir à tona. Perfeito. Tá? Agora você imagina, você como ser encarnado, possuidor do fluido vital, e com essa consciência de manipulação desses fluidos, você, olha, a espiritualidade faz gato e sapato com você. Interessante essas palavras. Agora pergunta ao Alan. Alan, ainda no item 41, Kardec escreve: é igualmente com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar. Pergunto ao Alan. Alan, por exemplo, na psicografia, a palavra que o médium escreve pela psicografia é ditada pelo espírito que lhe influencia ou essas palavras estão arquivadas na memória do médium? Nesse caso, como se processa a escolha da palavra adequada? E a terceira pergunta, qual a contribuição do médium nesse momento, Alan? É fácil, tudo é fácil que você pergunta, e é simples. Né? Aí você quer dar 1, 2 minutos para a gente responder um negócio desse, mas tudo bem, vamos lá. O processo mediúnico ele tem muitas implicações ali. Né? Então, vamos imaginar assim, ó, uma pessoa que fosse escrever na antiguidade, lá ele precisava matar um cabrito, né, matar um cordeiro, tirar a pele do cordeiro, fazia um churrasco, né, para comer o cordeiro, para não perder a carne, pegava a pele dele, esticava a pele, salgava, punha no sol para secar, fazia o papel. Daí ele tinha que elaborar a tinta, um trabalho também difícil. Aí ele tinha que aprender a escrever e aprender a usar aquele material. E se ele errasse, lá vai outro cabrito, porque não tinha como apagar também. Mata mais um cabrito, e assim começava a coisa. Com esse processo, a gente vê como que hoje, quando a gente digita no computador, né, a gente não precisa mais do papel, a gente não precisa mais da tinta. Você vai assim só da energia elétrica. Você ligou o computador e você sai digitando e escrevendo, e hoje... pelo menos uma grande parte das pessoas, escrever é mais fácil. Ler não é tão fácil assim, porque ler exige não só conhecer as palavras e as letras, mas interpretar, né? Interpretar tem um buraco mais embaixo, que aí é só o tempo que desenvolve. Quando a gente pensa em mediunidade, é da mesma forma. Quando a mediunidade começou, vamos falar assim, os médiuns, mediunidade ostensiva, né? Porque a mediunidade sempre esteve presente no homem desde a antiguidade. Mas essa mediunidade que produz textos, essa mediunidade que produz falas, palestras, né? Quando ela começou de forma mais assertiva, vamos falar assim, os médiuns participavam menos da mediunidade, eles eram mais os veículos da espiritualidade, que ditava para eles... muitas vezes de forma inconsciente até o médium estava, e reproduzia o texto. Vamos falar em psicografia para ficar mais claro a ilustração. Quando os médiums foram desenvolvendo, a inconsciência foi ficando de lado e o médium começou a participar do processo. Uhum. Quando o médium participa do processo, ele participa de várias maneiras. Às vezes ele escuta o espírito ditando, e ele escreve. Só que mais ou menos assim, ó, eu não sei falar nada de russo. Um espírito russo vem aqui ditar para mim algo em russo. Eu não vou saber escrever isso, porque eu não sei nem como escreve russo. Eu não sei elaborar uma palavra. Então, se ele ditar para mim, eu não vou saber escrever. Então, eu vou ter que ser um médium inconsciente. Ele vai usar do meu corpo físico, e eu vou permitir que ele faça isso, evidentemente, e ele vai escrever através da minha mão. Agora, Se eu sou habilitado naquela língua, então vem um espírito falar para mim em português, né? Eu consigo, ao ele ditar, eu escrever, porque além de eu saber escrever, eu compreendo o que ele está falando. Há uma interação. Agora, quanto mais eu conhecer do que ele está falando, quanto mais eu conhecer daquele assunto, mais eu vou ser um bom intérprete daquele ditado. Mais eu vou poder participar de forma positiva daquele ditado e não vou fazer tantas deturpações. Por exemplo, na tradução de obras, né? O tradutor não pode só saber a língua que ele está traduzindo. Por exemplo, eu vou traduzir um livro do francês para o português. Não adianta só eu conhecer o francês. Eu tenho que conhecer o francês e eu tenho que conhecer o contexto que aquele autor escreveu, a época que ele escreveu, o que aquela palavra naquela época significava, o que um termo que ele usou era uma forma de falar da época que significava uma outra coisa, né? Então, a gente tem que saber, como tradutor, muito mais do que somente a linguagem. Da mesma forma, nós, quando médiuns encarnados, somos tradutores desses espíritos. Quanto mais nós estivermos habilitados em escrever, quanto mais nós estivermos habilitados no processo mediúnico, quanto mais nós estivermos habilitados com o assunto que está sendo trazido pelo espírito, mais fidedigna, mais dentro do que o espírito quer passar, ficará a mensagem. Eu acho que era isso, Geraldo. Alan, parabéns, meu amigo. Essa sua resposta realmente foi muito instrutiva, muito que todos nós possamos, ao rever o programa, ver essa resposta do Alan, que, no meu entender, você explicou tudo o que a pergunta pedia. Muito obrigado, Alan. Dando sequência, agora são 10 horas e 33 minutos. O Luiz, ele é uma pessoa que ele tem um poder de observação muito grande. E essas perguntas eu gosto de fazer para o Luiz. Ô Luiz, o que é um médium dócil aos bons espíritos? Como se processa a interação psíquica entre ambos, entre o médium e o espírito, que culmina numa psicografia ou psicofonia de alto valor moral, Luiz? Ô, Geraldo, a gente fala muito em saber ouvir, né? O médium dócil é aquele que possa se anular o máximo para permitir a recepção daquilo que o outro quer transmitir. Você vai falar com um cara que ele, você não conclui o pensamento, ele já está falando, ele raramente vai apreender o que, que você quer dizer. Então, em linguagens práticas, seria aquilo, que ele possa se anular ao máximo para captar no máximo aquilo que o espírito quer transmitir. Se ele conhecer, se ele tiver o desenvolvimento de uma intuição o máximo possível, ele vai se tornar muito mais competente para assimilar e transmitir o que aquele espírito quis transmitir. Então, ser dócil seria mais ou menos, em termos espirituais, saber receber, saber ouvir, né? Saber apreender. E para isso você tem que se anular. De novo, eu e o Alan estávamos conversando antes do programa exatamente sobre isso. A humanidade, você vivendo isoladamente, é fácil. Você não entra em litígio com ninguém. Você é tudo que você quer. Agora, quando você tem que dividir o espaço com uma pessoa, você tem que se refrear mais. Você não pode ser totalmente à vontade, espontâneo e verdadeiro, né? Você tem que É aí que você vai se aperfeiçoando. Quando nós conseguimos interagir com o mundo que nos cerca, nós vamos aprendendo que o mundo não somos só nós, o mundo somos todos. E para a gente conviver com todos, a gente tem que se refrear, se conter em muitas coisas. É onde nós aprendemos a nos disciplinar. Esse tema que o Alan está desenvolvendo é um tema muito legal e dá para ser muito explorado. Aliás, nesse capítulo de hoje do Caibar, ele menciona uma coisa que está entre as entrelinhas lá, que é muito lindo e é muito verdadeiro. O Jesus diz que João Batista, entre os nascidos de mulher, é o mais perfeito. Agora, ele não chega nem aos pés daquele que chegou no reino dos céus. Aquele perfeito já eliminou todas essas arestas. E o João Batista ainda está caminhando para isso. Muito interessante, viu, Luiz? Muito interessante essas colocações. E nos faz começar a entender de maneira grandiosa o que é um bom médium, né? Por exemplo, o exemplo que nós temos mais próximo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, embora fossem mediunidades diferentes, não eram tão parecidas, mas são médiuns dóceis, que facilitaram muito o trabalho da espiritualidade, né? Eu já tive a oportunidade de ver algumas mensagens de um espírito pelo Chico, e esse mesmo espírito fazer uma mensagem por um outro médium. Não parece ser o mesmo espírito. Quer dizer, a mensagem, embora do mesmo espírito, se apresenta de maneira diferente. Porque um médium é de um jeito e o outro médium é de outro jeito, de uma outra característica. Então, foi muito interessante a sua resposta, Luiz. O Geraldo. Diga. Bom, primeiro que, infelizmente, não sei porque caiu minha conexão aqui enquanto o Luiz estava fazendo o fechamento aí, mas maravilha. O que estava na entrelinha, depois você me fala, Luiz. Eu perdi. Mas eu queria aqui aproveitar, falar um pouco, o pessoal está participando bastante hoje. Então, a Isabel Bulo, ela fala assim, ó, cada livro que se lê nos chama a atenção de muitos assuntos, pois foi assim que comecei. O que mais me chama a atenção são os diâmetros da psicometria, qualidade de mediunidade que me intriga no que preciso aprender. É muito interessante o estudo da psicometria, sim, e você tem esse material separado no Vadimeco Espírita. Vai lá e sim. Estuda. E depois você traz para nós. O Wagner Pimentel, ele fala assim, ó, quando desencarnamos, é revelado coisas que não sabemos? A pergunta dele. Quando encarnamos novamente, voltamos ignorantes novamente? Como evoluímos de fato se voltamos zerados a cada encarnação? Quem disse que voltamos zerados, Sr. Wagner? Ninguém disse que voltamos zerados. Nós voltamos no que é chamado inconsciente, com todo esse potencial vivido ali. E durante a encarnação, durante o começo da nossa educação, os primeiros 7 anos, é despertado em nós muitas ideias do passado, né? E é ali justamente que o pai e a mãe têm que tomar atenção dobrada, porque é ali que mostram as tendências. Fala, Luiz. Uma surpresa para essa moça que falou da psicometria. Tem uma apostila sobre a psicometria. Pronto. Ih, Isabel, tá mais fácil agora, Isabel. Olha só, O que o Luiz fez com essa apostila? Deixa eu explicar para vocês. É assim, ó, o Vadimekon, ele fala o livro que está, que página que está, que capítulo que está. O Luiz, na apostila, ele faz diferente. Ele fala isso, mas põe ali o texto que isso. Ele está dando de referência. Então, está mastigado o estudo, é só pegar e estudar. Você vai se deliciar com isso aí, tá? A Cidinha Salvador, que é uma amiga nossa aí de Santa Bárbara do Oeste, ela fala que o que eram as luzes que eu vi aos meus 16 anos, senti até o som delas passando. Entrei em depressão porque não contei para ninguém. Precisou crescer para procurar um centro espírita, né, Cidinha? Mas que bom que encontrou e muita coisa foi explicada, né? A Lavínia fala, Luizão. A apostila sobre a psicometria tem 95 páginas. Olha, E dá tem um para ler hoje? livro. Tem um livro que eu não coloquei na apostila, porque é um livro inteiro, chama Enigmas da Psicometria. Olha aí, Isabel, tem uma brincadeira para tarde aí para você, viu? Divertimento para tarde toda. Ernesto Bozano. Ernesto Ui, Bozano. mas tá louco, também ó, é simples, um cara fácil. A Lavínia pergunta para nós assim: como fica nesse processo habilitado mediúnico a interferência desse médium na mensagem? Lavínia, essa é uma pergunta muito importante, difícil de responder. Entra naquilo que o Geraldo falou do médium dócil. Isso. Quanto mais você for educado para ser fiel ao que o espírito está querendo dizer, menos interferência tem. Por isso que a gente também tem que prestar atenção que nem toda obra psicografada é a opinião de todos os espíritos. Às vezes, aquela Sim. obra é a opinião de um espírito isolado ou de um médium Perfeito. perturbado ou dos dois juntos. Muito bem colocada, né? Tá? Muito Então, a gente bem. tem que saber isso aí, né? A Isabel falou: oba! Ela gostou da apostila. O Francisco comentou aqui para a Lavínia, ó, que o médium normalmente filtra a mensagem. É, Francisco, esse filtro. Aí ela pergunta: o que que é esse filtrar? Esse filtro é perigoso, porque é justamente muitas vezes através desse filtro que fica a parte mais importante e passa as bobagens do médium. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado em aprovar um médium como um médium realmente, vamos falar assim, alinhado com o Alinhado. que é mais importante, Sim, né? sim, sim. Muito bem Então a colocado. gente, para isso a gente faz assim eu vou dar uma dica para vocês. As obras que o Luiz cita no Vade-Mecum, pode ler sem dó. Não, é verdade, é verdade. Ele já fez esse filtro. Ele já fez o curso. Então, você só perde tempo se quiser. A gente tem que ir atrás de novidades, sim. Ótimo, é legal, é gostoso. Mas com calma. Antes de ir atrás da novidade, tenha a base, tenha. Ninguém faz o quarto no andar de cima sem o alicerce bem feito. Sim. Então, Sim. a novidade é para ir depois do alicerce bem feito. É isso aí, Geraldo. Muito bem. Dando sequência, Alain, no entendimento espírita, como se explica o fenômeno da flutuação de corpos pesados no espaço, como uma mesa? É uma ação mecânica ou mental? Todas aquelas pessoas que participaram de uma sessão desse eleva a mesa, a cadeira, ou então o próprio corpo, realmente fica impressionado. Como funciona isso, Alan? Rapaz, eu queria saber para eu flutuar mais, viu, cara? Seria um negócio bacana isso aí, viu, cara? Eu não sei, viu, Geraldo? Porque na realidade é o seguinte: o que a gente tem tem pouca informação, pelo menos que eu tive acesso. Talvez o Luiz saiba alguma coisa mais sobre o assunto. É uma ação mental de modificação molecular. Como é esse processo? Eu realmente não sei. Você saberia explicar isso, Luiz? Os espíritos, eles impregnam aquele elemento desse fluido, e esse fluido ele anula a força da gravidade. Por exemplo, o Daniel Douglas Home, que foi o maior levitador que possuiu, ele já era um espírito que eu classifico como conhecedor dessa manipulação de fluidos. Ele saía fora da janela, sentado, e permanecia flutuando no espaço fora da janela. Ele ia até o teto. Então, eles impregnam, por exemplo, uma mesa. Nós sabemos que os espaços entre o núcleo e os elétrons é enorme. Só para você ter uma ideia disso aí, um edifício como o Empire State Ele poderia, se nós eliminássemos esse espaço, conseguiríamos reduzir ele a um tamanho de uma caixa de fósforo. Então você vê quanto espaço que existe. E esse espaço ele é infiltrado por esse fluido que provoca essa levitação. O próprio Kardec, no texto, ele fala assim: o espírito envolve a peça num fluido e, dessa maneira, ele consegue levar a mesa para onde ele quiser, para o alto, para o lado, balançar. O Geraldo, aí já é uma outra modalidade. Ele fala isso quando, por exemplo, ele fala de transporte, né? Que ele, no transporte, aí ele envolve escondendo a mesa. Então, vamos supor, a mesa está passando na tua frente, mas como ela está envolvida nesse fluido que a esconde, você não vê. Como chama esse médico que você falou que fazia levitação, Luiz? Daniel Douglas Home. Agora tem um detalhe aí, pequeno, grande detalhe, né? A ciência, até hoje, ela se preocupa em estudar o material. Os 5%. Os 5%. Enquanto que se ela se debruçasse sobre os outros 95%, que é a não matéria, né? Veja que toda a ciência hoje, ela parte de um modelo cartesiano puramente materialista. Materialista no sentido de estudar a matéria. E ela não se preocupou até hoje com os espaços vazios, em Isso âmbito aí. nenhum. E está aí o grande segredo da espiritualidade. E todo cientista que entrou nesse campo e entendeu, ele não conseguiu explicar para a academia. É. Sem dúvida. Aí tem que ler o Espiritismo, Isso aí. Você tem que né? entrar, não pode, não dá para ver de fora. Não dá para ver de fora. Dando sequência aí, 10 horas e 48 minutos, está no item 43, Luiz. O Kardec escreve assim: não é mais fácil a um espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa. E na nota do rodapé: tal é o princípio do fenômeno dos transportes. Aí eu pergunto a você, Luiz, o que é o fenômeno espírita de transporte? Como ocorre essa sequência de eventos espirituais? Esse fenômeno, Geraldo, ele é muito raro, por uma coisa muito simples. O transporte só pode ser realizado com o fluido de um médium só. Ele não pode, por exemplo, somar ectoplasma de vários e promover o transporte. O transporte só é promovido com o médium que forneça a ele todo esse material. Talvez exista uma lei aí que a gente ignora, né, da afinidade de fluidos. Então, é um fenômeno muito raro. E o que eles fazem é exatamente isso. Às vezes, eles, por exemplo, pegam essa mesa, envolvem essa mesa e aí transportam essa mesa sem que você veja. A mesa está passando na sua cara, mas você não vê porque ela está envolvida, ela está camuflada, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, existe uma chave dentro de um cofre. Eles pegam essa chave, ampliam os espaços que existem entre o núcleo e os elétrons dessa chave. E a porta do cofre, eles fazem a mesma coisa. E aí eles passam através. Existe, inclusive, um fenômeno, Geraldo, que eles chamam de corda, que eles fazem com uma corda sem emenda, eles conseguem dar um nó nessa corda. É um Coisa, né? fenômeno muito interessante. É Aliás, se o Alan tiver alguma fotografia para incluir no site, tá? Isso aí também está catalogado, que eles conseguem dar um nó na corda. Imagina você pega um colar todo emendado, sem emenda, e aí você pega como se ele tivesse duas pontas e desse um nó nele. que Aquele coisa. nó fica ali no meio e você não sabe. Eles aí, desmaterializam. Aí depois o nó fica na nossa cabeça, né? Que você não sabe como aquilo vai acontecer. Isso aí. Muito Mas bom. É muito interessante. Agora eu pergunto ao Alan. Alan, essa pergunta você já deve ter recebido, Luiz, eu também recebi. Qual a explicação espírita para os fenômenos espíritas que ocorrem nas casas mal assombradas? Bom, aí tem uma série de fenômenos que podem ocorrer, né? Aí não é um fenômeno único, é uma série de fenômenos. Então, tem os fenômenos de transporte que podem ali ocorrer, tem os fenômenos de poltergeist, que é chamado aí pela ciência. Pela ciência, são fenômenos de, por exemplo, fogo espontâneo, pedras rolando no telhado de forma espontânea, barulhos, né? Também que acontecem. Todos esses fenômenos são sempre promovidos por espíritos. Agora, são promovidos com qual intenção? Bom, as intenções são as mais diversas, né? Então, às vezes, o que a gente chama de mal-assombrado, às vezes é só um espírito extremamente perturbado querendo um pouco de atenção. Ele não é ruim. Sim. Ele achou um jeito ali de se comunicar, e o jeito foi através de fazer sons, né? De promover ruídos, ele está pedindo até socorro muitas vezes, né? É que como existe muita ignorância que eu quero dizer aqui, é até no bom sentido, assim, ignorância na questão desconhecimento, né? Existe muito desconhecimento do assunto, muitos lugares ficam sem poder receber a ajuda devida, muitos espíritos ficam sem poder receber a atenção devida, justamente por ignorar as pessoas que ali convivem, ignorar a origem daquele som. As irmãs Fox, por exemplo, que são as, talvez, as médiums grandes precursoras aí do movimento espírita, né? Que foi através dos fenômenos que ocorriam na casa delas, que algum americano lá curioso começou a estudar, e que essa curiosidade chegou na Europa, e através dessa curiosidade foi convidado Kardec a participar de uma dessas brincadeiras de salão, porque na época nós não tínhamos televisão, internet, celular, e as diversões sociais eram feitas em grupo, normalmente em casas que reuniam as pessoas, né? Tudo isso aconteceu através de toques na parede que as duas ouviam lá na casa de madeira. Era uma casa de madeira, e elas ouviam toques, né? Batidas, assim, e elas começaram a entrar em sintonia, em conversa, em diálogo com essa batida, e criaram uma tipitologia, uma linguagem com os toques, e foram entender que aquele que batia era um espírito que ali tinha morado e que havia sido assassinado, e seu corpo tinha sido escondido no solo, lá no subsolo. Nossa. Da casa. E depois, futuramente, foram encontrar esse corpo justamente onde ele falava que estava lá, tinha o corpo lá realmente escondido, né? Então veja que tudo começou por isso aí. Mas há de se aprender muito sobre isso, e cada caso vai ser um caso, não dá para a gente colocar. Sim, mal-assombrado, sim. Sabe o que é? É mal informado, é desconhecimento das causas, é ignorância dos envolvidos, né? Então, aí, por exemplo, o cara fala assim: eu entrei naquela casa e eu me machuquei. Sim, a hora que ele entrou, escutou um barulho na parede, ele saiu correndo, enfiou o pé num buraco, caiu, tropeçou, e foi a casa que fez isso para ele, né? Então, assim, a gente tem que filtrar um pouco essa questão do mal-assombrado, Geraldo. Alan, em 1969-70, a minha família inteira se mudou para Ribeirão Preto, e nós alugamos uma casa, e o meu irmão tinha um violão. Então, uma casa com 10 pessoas, ele colocava o violão encostado na parede. Durante a noite, o violão tocava sozinho. Mas como se alguém tivesse batendo o dedo nas cordas. Acordava a casa inteira, chegava lá, o violão estava quieto lá. Você deitava para dormir, o violão tocava de novo. Isso é um fenômeno. Nós ouvíamos na casa passos, as pessoas andando. Porque você ouve o passo de alguém pisando. Aí todo mundo ficava com medo. As 10 pessoas dormiam no quarto do meu pai, né? Porque medo desses negócios. Mas era, a gente era criança, então é só para lembrar que isso acontece mesmo. Isso acontece. Muito bem. É, agora, a última pergunta que eu faço ao Luiz, que é um assunto grandioso, Luiz. O que é a xenoglossia? A maioria desses fenômenos ocorre com médiuns de pouco estudo, com assuntos fora do alcance da sua instrução. Como explicar esse fenômeno tão intrigante, Luiz? Um dos mais intrigantes que tem aconteceu com um escritor inglês. Esse escritor, ele deixou... eu vou lembrar o nome dele. Esse escritor, ele deixou um romance que ele não tinha terminado. Aí, então, ele convocou, através de um médium, que ele convocasse um médium analfabeto. Ele terminou esse romance como espírito e depois ele botou o romance na mão dos críticos dele quando vivo, para que eles identificassem onde o vivo fez, até onde o vivo foi e até onde o morto continuou. E os críticos disseram que foi o mesmo, porque ele usava o inglês britânico, que não condizia com o inglês americano. E esse defeito tinha na primeira e na segunda parte do livro. Que coisa! É aquele escritor da Moby Dick. Charles Dickens, né? É, Charles Dickens, realmente. Então foi o... Existe também um livro chamado Xenoglossia, Enigmas da Xenoglossia, do Ernesto Bozano. É muito interessante. Realmente é um assunto vastíssimo que pode ser aprofundado através da leitura desse livro. Muito bem. Alan, a última pergunta que eu faço a você: por que durante a reencarnação só conseguimos vagas intuições dessas experiências arquivadas na memória espiritual? É, não é difícil de entender, Geraldo. É assim, ó, até o Wagner tinha feito essa pergunta, né? Por que durante a encarnação, sim, nós não lembramos, né? Lembramos, né? Nós lembramos, nós recebemos bastante informação, sim, da encarnação, das encarnações anteriores. Acontece que, quando nós encarnamos, reencarnamos, quando nós aqui chegamos, né, nós viemos com um pacote necessário para a evolução pessoal. Esse pacote, ligado a um planeta de expiação e provas, ele está ligado diretamente a passarmos por expiação e provas. Então, nós ficamos, às vezes, tão aflitos e tão envolvidos com a história de passar pelas expiações e provas, damos tanta importância para o sofrimento que nós esquecemos de dar importância para a evolução individual. Se a gente pegasse todos esses sofrimentos que nós passamos como ferramentas para nos impulsionar ao crescimento, para deixar de vez esses maus comportamentos do passado e aprendermos com eles e buscarmos com foco o melhor, a gente passaria a viver menos distraído, né? Tem um artigo que eu escrevi há alguns anos atrás que era Distraídos Vamos Vivendo. É isso aí, né? Nós, distraídos do mais importante, vamos deixando o tempo passar. Agora, se a gente se concentrar, se a gente buscar um estudo sério, se a gente buscar boas companhias para trocar impressões e aprendizados, se a gente fizer todo esse esforço, eu garanto que a gente acessa muita coisa do passado. Agora, para isso, depende do nosso esforço. Tá, Geraldo? Acho que está de bom tamanho. O Luiz, acho que quer completar alguma coisa aí? Quando você mistura alho e água, óleo e água, o óleo vai lá para o fundo, né? E quando você vai distraindo, vivendo, você não vai acontecer nada com o óleo, ele vai continuar lá no fundo. Se você deixar um século, ele vai ficar ali. Agora, agita a garrafa. Assim é o ser humano, agita o ser humano. Se mexa. Interessante. Eu, quando fiz essa pergunta, eu entendi assim, quando nós reencarnamos com um objetivo maior e outros objetivos menores. Então, talvez para a gente não perder o foco, é como se você tivesse um livro de 100 capítulos. Falou, Alan, você vai reencarnar? O seu foco principal será esse. Então, estude só esse capítulo. Vamos fazer você lembrar só desse capítulo. Porque o resto, nesse momento, não vai lhe ajudar muito. Se ao longo da sua vida você mostrar que você se superou, outras coisas aparecerão naturalmente, até por uma questão de sintonia. Eu imaginei nesse sentido. Você vai lembrar aquilo que é necessário que você lembre nessa vida, né? É, nós temos que lembrar, Geraldo, que a memória está lá. Ela está no espírito, no perispírito, no espírito. Ela está lá. Você tem como acessar. É difícil. Sim. Não é fácil. Não é assim. Não é igual eu lembrar o que eu almocei ontem, por exemplo. É um acesso mais difícil. Só que essas memórias também são demonstradas na nossa vida através do que nós chamamos de talentos, de dons. Da onde vêm esses talentos, esses dons? Do aprendizado vivenciado em encarnações passadas. Você não vai nascer do nada e falar, eu sou bom de tocar piano. Blá, blá, blá. Não, você teve um estudo, você teve um aprendizado, né? Então, os talentos são muito desenvolvidos em muitas encarnações. Uma pessoa virtuosa em qualquer coisa nessa encarnação, ele foi um péssimo tocador de piano a 5, depois ele foi bom a 4, depois ele foi muito bom a 3, depois ele foi excelente e agora é virtuoso. Né? E esses casos de reencarnação que a gente chama dos gênios, que acontece com 3 anos de idade, foi isso, sacudir a garrafa. Muito bem, 11 horas e 4 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Que Jesus nos ampare a todos e que nós tenhamos oportunidade de continuar fazendo esse programa por muitos anos ainda. E amanhã estarei no Bezerra de Menezes, lá em São Pedro. Excelente, Luiz. Alan, suas últimas palavras, Alan. Bom, é realmente o que o Luiz falou, é o que mais me inspira todo domingo, que a gente possa estar juntos, os nossos amigos. As perguntas do Geraldo são sempre estão ficando cada vez mais afinadas e os nossos colaboradores aqui que perguntam para a gente, que estão com a gente, também têm trazido perguntas muito interessantes que faz com que a gente enriqueça os comentários, né, que a gente realmente faça desse encontro semanal nos domingos de manhã um motivo de inspiração para passar a semana toda. Então, ótima semana para todos nós. Muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final do programa e, portanto, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.